Vocês já assistiram um desenho que chama Irmão do Jorel? Não. É um desenho brasileiro que passa no Cartoon Network e tem três menininhos lá que eles têm uma banda, eu acho, de punk, e a música deles é Caos! Caos! Acho que devia ser a A trilha intro, desse. isso. Olá, meninos e meninas! Estamos começando o Fanficando número 2. É, demorou, mas voltou. E aqui comigo eu tenho a Ana Rosa. Olá! Não é Ana? É Ana Rosa mesmo que eu chamo você ou de Ana Leme? Nunca sei. É, eu me chamo de Ana Rosa Leme, você me chama de Ana Rosa, é isso aí. Eu tô muito feliz. E do meu lado direito eu tenho a Thalita Souza. Oiê! Ei! Do meu lado direito ela tá, e do meu lado esquerdo é a Ana Rosa. É, já vou imaginando a cena, tá, gente? É pra fazer fanfics, então vou imaginando a cena, tá bom? Beleza, combinado. É isso aí. Como faz muito tempo que vocês não escutam um fanficando, porque o último que a gente fez foi ano passado, de Game of Thrones, e já faz um ano que não tem Game of Thrones. Então, o fanficando a gente pega pra discutir mesmo algumas coisinhas, não é uma coisa tão séria, e fazer fanfic mesmo, sei lá, bolar chip, bolar história, e essas coisas divertidas que envolvem o mundo da fanfiction. E estamos aqui pra isso hoje. Certo, gatas? Certíssimo. E aí, Ana, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser o esquema de hoje? Bom, hoje o fanficando vai ser regido pelo caos e pela aleatoriedade. Assim que é bom. Não é? Concordo. Mas por que isso? Porque hoje a gente vai fazer crossovers totalmente nada a ver, ou não, né? Vai que a gente, no meio dessa bagunça toda, desse caos todo, a gente acha alguma coisa que combine. A gente vai fazer crossovers de universos ficcionais a partir de um gerador de crossovers. Então a gente vai entrar num site que gera esses crossovers e a gente vai pegar os que a gente acha mais interessante, mais engraçados, enfim, vai dar umas risadas, vai comentar. Tá, é aquela coisa, né? Sem pauta nenhuma, vamos lá, vamos ser felizes. É só alegria e caos. Mas antes da gente usar o gerador, eu queria relembrar um grande crossover que surgiu aqui no FanfCast, Lady Gaga e Vitas. Esse é o nosso crossover de estimação, porque um dia simplesmente a gente estava conversando e a Ana surgiu com esse chip aí, que falou que ia dar muito certo, e realmente, aí na hora eu já comecei a bolar a fanfic. Virou erro de gravação num dos fanficasts aí. Acho que vocês deviam escutar todos os episódios para descobrir que história é essa. Sim, a gente até em off, no WhatsApp, a gente começou a desenvolver historinha, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Vamos ver. Ah, e eu comentei também da minha esperança no WhatsApp. Por favor, gente, leituras e sinopses do Fanficast, eu quero Lady Gaga e Vitas. Por favor, tá? Vocês ouvintes, mãos à obra. Eu quero também, manda. Mas vamos gerar uns bagulho louco, hein, Vamos então. gerar gerando! Vou ler todos. Escolhe um. Law and Order e Tarzan. Nossa! Mano, crimes da floresta, né? Um gorila atacado. É, o Tarzan é o detetive? Tarzan entrou no SUV da floresta? No lar de SVU, né? No SUV. Ou ele seria o criminoso? Pode ser, pode ser. E aí, ele sai descobrir que ele não é o culpado. Nossa, acabei de ver um aqui, Highlander e Dawson's Creek. Eu acabei de olhar esse. Esse já deu uma ideia aqui que o Highlander é o Dawson. Mas ninguém sabe. Ele é o Highlander. Por isso que ele mora naquele lago lá. Só que aí vem aquela menina lá encher o saco dele, ele se apaixona. A Joey, lembra da Joey? Vocês assistiram Dawson's Creek? Faz 84 anos que eu já vi, faz tempo. Eu só lembro que a abertura era triste também, meio sentimental. Ah, eu achava bem melancólica, não sei por quê. Mas tudo bem. A música era é meio triste mesmo. Nossa! Nossa, gente! É Battlestar Galactic Smallville! Aí é bom, aí vem o ET do céu e... Somebody save me! E pega o... Ai, meu Deus, que tragédia isso aqui. Nossa, que atividade tá zero hoje, né? Ah, mas tem um que é bom, tem outro bom aqui, acho que é Fraser e Arya. Simplesmente a pessoa vai pro hospital. Mas... Não tem, o Fraser é uma comédia tipo Seinfeld, tipo Friends, essas coisas aí. Então, Fraser com ER, o que pode acontecer? Pega alguém do Fraser que tem um ataque e vai pro hospital do ER. E lá acontecem as aventuras. E aí, a cada fala cômica dos médicos enquanto tratam o paciente, tem aquelas risadas de fundo, assim, de sitcom. Ai, sim! Aí tem aquelas coisas que tem todo o seriado médico, né? Tem os tem um romance entre o paciente e o médico. Né? Esse tipo de coisa tem que ter também. Ó, eu fiz uma dupla aqui. O que aconteceria se juntasse Doctor Who e South Park? Nossa senhora! Vocês assistiram Doctor Who e South Park? Alguns episódios. Ai, fica difícil, fica difícil. Vocês sabem um pouco do que acontece, que eu acho... Eu só dou risada mesmo. Não, Doctor Who é uma das minhas séries favoritas. South Park é uma molecada que fala um monte de palavrão e que eu fico imitando. Doctor Who é uma série... da BBC, antiguíssima, já tem mais de 50 anos. Ah, mas eu comecei a assistir agora que ela... Não é versão nova, a continuação dela, que começou em 2005. E é um ET, basicamente, né? Um Time Lord que veio do planeta Gallifrey. Que ele pode viajar mesmo, vai pra frente, vai bem pra trás, faz um monte de coisa. E é muito bom também, recomendo. Assistam Doctor Who. E quando a gente junta Doctor Who e South Park, o que acontece? Eu não sei. Eu acho que zoa muito a timeline, mais do que séries de ficção científica que voltam um tempo zoa. É zoa no sentido de ruê, ruê, BR, BR, mesmo South Park sendo americano, mas tudo bem. É, tipo, os menininhos entram no, na TARDIS e volta pro ano 60 pra acabar com todos os hippies. Gosta de hippie. Meu Deus! E... Enquanto isso, o doutor fica lá em South Park tentando consertar um monte de problema. A gente pode colocar ele no episódio do Cthulhu também. Tem um episódio do Cthulhu. Sim, no episódio do Cthulhu, muito bom. Que é muito bom, é um dos meus favoritos. Vamos lá. Nossa, Dawson's Creek e Oz. Vocês conhecem Oz? Nossa, Oz, Oz, melhor série. Nossa, melhor série da HBO. Gente, adoro. Você gostava? Eu ficava meio traumatizada na época que ela passava, assim. Agora eu não ligo mais. Depois de Game of Thrones, você se transforma, você é outra pessoa. Nossa, eu ficava madrugada pra assistir Oz, porque passava bem tarde, né? Porque era 18 mais, né? É, bem de madrugada no SBT. Sim, as séries de noite SBT. Nossa, qual que era com Oz que eu simplesmente apaguei na hora que você falou Oz? Era Dawson's Creek, de novo. O Dawson chorando na cadeia, tá ligado? Aquele meme do Dawson chorando. Nossa, as vibes das séries nada a ver. Não funciona. Ó, eu pus aqui livros com televisão. E saiu Harry Potter e Buffy. Olha só. E Harry Potter e Oz. De novo, Oz. É Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, tá ligado? Isso que eu ia falar. Harry Potter e Prisioneiro de Oz. É. Podia ser, tipo... Uma série, né, voltada pra Azkabana. Ah, nossa, verdade, ia ser... Que louco, velho, já imaginou? Ah, mano, muito bom. Que Animais Fantásticos o quê, cara? Eu quero Azkaban. Vamos lá, vamos ver outra coisa. É, vamos tentar quadrinhos, vamos ver o que acontece. E se a gente mistura Senhor dos Anéis e X-Men? Nossa, só não deixa um anel na mão do Magneto, né? É porque fica grudado, né? Não sai mais. O Magneto ia achar rapidinho os anéis. O professor Xavier recebeu um chamado de que precisava de alguém pra levar um anel pra um lugar. Pra como é que é? Pra Mordor. Sei lá pra onde ele vai. Aí o Magneto intercepta, porque ele intercepta tudo que o Xavier faz. E vai lá roubar o anel. O que é uma tarefa muito fácil, né? Porque... Tá ligado? Metais. E aquele meme da águia, simplesmente... Mano, é só o Magneto tentar roubar o anel. Acabou. Tchau, meme da águia. Ô, Nana, você conhece Triplo X? Triplo X, o filme? É. Eu assisti, acho que o primeiro, há muito tempo atrás. Com o Vin Diesel. Ah, tá. É que aqui, pra mim, apareceu Triplo X e Sherlock Holmes. Nossa, é só bomba. Tira porrada e bomba. Eu gosto muito de Sherlock, eu tô aqui pensando no que poderia ser. O Sherlock recebeu um chamado. Mesmo fanfic, só tem gente recebendo chamado. caso, vamos pôr, que ele tinha que descobrir uma célula terrorista, só que ele não podia ir sozinho dessa vez. Eu não sei se XXX é de terrorista, eu não lembro, tá? Eu tô chutando. É minha fanfiction, vocês que se explodam junto com as bombas do XXX. Aí ele recebeu nada, ele precisava desarmar essa célula terrorista que foi o Moriarty que bolou, hein? Porque tem que ser sempre o Moriarty. É o melhor personagem, melhor vilão de Sherlock. Corações. Só que o Watson, ele tava meio acamado, assim, e não podia ir junto. E o Sherlock precisava de músculos. E tava meio complicado resolver as coisas com o Mycroft e o MI6 lá dos britânicos. Então, ele contatou os colegas dele nos Estados Unidos, e os colegas dele nos Estados Unidos indicaram esse cara aí, que no fim era o Triple X. É, que bosta, desculpa, tá? Acabou já. Gente, tem um que talvez vocês conheçam. Talvez não, que vocês conhecem os dois e finalmente eu conheço alguma coisa. Titanic e Dawson. Esse site, ele gosta muito do Dawson, né? Tudo tem Dawson. Titanic e Dawson. Titanic e Dawson. Ah, sua vez. Ah, pode ser o Dawson's Creek em 1920, na época do Titanic, e o final é todo mundo morrendo no Titanic. Que bosta. Final bom é o funeral. Na verdade, o Leonardo DiCaprio não é mais o Leonardo DiCaprio, ele é o Dawson. Ah, é, mas ele já chama, né, Jack Dawson, né, no... Puta merda! Olha! Uau, é verdade? E aí ele chorando a fundo. Não. Ao invés de ele fazer um desenho da Rose, eu sei que o Dawson, ele era teatro, não era? Uhum. Eu sei disso porque o ator participou depois de Outro Rio, meio que fingindo que ele era o personagem. Enfim. E aí ele pode, em vez de ele fazer o desenho da Rose, ele vai e faz um mini doc sobre ela. Não. Ah, que bonitinho. Cara, o tipo muda do tipo, não. É que eu tava silenciado, mas até eu perco o botão, demorou. Achei outra. Essa eu conheço, os dois. Prenda-me se for capaz e se está em Miami. O Prenda-me se for capaz é com quem? O Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Ah, é. Ele é pouco coisa e nunca conseguem pegar ele. Então seria legal o pessoal do CSI fazendo as análises lá, tentando... Na verdade, não tem nem o que o CSI fazer, porque todo mundo sabe que é ele que apronta as coisas, não é? É, todo mundo ele só consegue pegar. Sim. Uhum. É, papalegos. Então não adianta nada ter o CSI aí, o Leonardo DiCaprio continuar fugindo. Não é? Eu acho que aí precisava do pessoal do Law and Order, não é? Que eles é que tentam levar na corte, não é? É, o Law and Order é. É o pessoal que leva lá pro... Eu tô vendo aqui, não sei se vocês desceram na página, tem várias pessoas comentando os crossovers deles e tal. Aí eu achei uma aqui que eu achei bonitinho, que é Diário da Princesa e Super Mario Brothers. Ah, meu... E aí, que a pessoa escreveu alguma coisa? Não, só o... Não, ela só escreveu isso, mas eu achei bonitinho, só isso. Aí a Peach e a Mia, não sei. Tô pensando aqui, é o Diário da Princesa 1 ou é o 2? Não, só fala Diário da Princesa. Não, se for o 2, ai mano, se for o 2... Se for o 2, o Mario é o Chris Pine. Nossa, isso que eu ia falar. Corações. Tá tudo certo. Aí bota o Chris Pine numa roupinha de Mario pulando pra quebrar uns blocos. Desculpa. Pensou que bonitinho? Eu tô aqui imaginando, né? É bonitinho pra isso. Ah, na verdade eu tô imaginando. Vai ser uma versão chibi do Chris Pine, assim, com a roupinha de Mario pulando, assim. De bigodinho, pá. Gente, vocês lembram de Barrados no Baile? Eu lembro vagamente, assim, eu sei mais ou menos o que é, mas nossa, não cheguei a assistir. Ah, eu também não ia lembrar, porque deu isso com o Shrek. Nailotiano, eu tô aqui falando o nome em inglês. Barrados no baile, que eu tô ficando louca aqui, não sei. Bananei, eu tô mais louca que o crossover, que eu embananei tudo, comecei a ler um monte de coisa, e agora minha cabeça tá enrolada, porque eu vi aqui um crossover que é a Múmia e o One Tree Hill. Eita! Agora é sua vez, tá ligado? Tipo, a Múmia e o One Tree Hill. Ai, gente, eu não lembro de A Múmia. Aquele do filme do Brendan Fraser, você não lembra? Uh-uh. É porque se fosse a Múmia do Acho que você tá no nome do ator. Tom Cruise? Obrigada! Se fosse a múmia do Tom Cruise, você não ia lembrar mesmo que ninguém assistiu. Não mesmo, eu não assisti. Ainda você fala assim, a múmia do Tom Cruise. Aí você já pensa que o Tom Cruise é uma múmia. É uma múmia. A múmia do Tom Cruise. Eu nem sabia que ele tinha feito um filme da múmia. Gente, deu uma... um que eu conheço. Só que eu não lembro de Flintstones. Vocês lembram de Flintstones? Sim, sim. Não é qual? Como ele chama? Fred Flintstone. Isso. Deu Flintstones com Alci. Nossa, sofrência na Idade da Pedra, não é? Imagina Fala. Os Flintstones indo morar em Orange County. E aí eles não têm modos, eles têm que conviver com as pessoas naquelas festas e tudo mais. Nossa, porque, tipo, a família busca. Só uma menininha adolescente. A Pedrita. Ela se apaixona pelo Ryan. Ryan, só que. Nossa, se você for pensar, a Pedrita é a cara da Marissa. É. Tá muito certo. Eles dão certo, é tudo pobre, no meio dos ricos. Falando em Fred, Flintstone e Flintstones, vocês sempre pensaram no crossover dos Flintstones com os Jetsons? Existe, né, esse episódio? Tem? Nossa, preciso ver. Tem. De quando era criança. Gente, eu não assisti isso, mas eu sempre ficava imaginando os dois, assim. Principalmente que eles passavam meio juntos, assim. É, passava um, depois passava o outro. Eu não lembro, eu assisti de criança mesmo, mas eu lembro que eu assisti, enfim, eles se encontram. Ah, aqui, o Rei Leão e Thundercats. Tá tudo ali. Tudo felino. Vamos ver. O que eu consigo fazer com o Thundercats e Rei Leão? Não sei, porque o que eu tô pensando vai ser absurdo demais. Manda ver. Thundercats, a gente considera. Eles são de outro planeta ou eles são do futuro? Não, eles são de outro planeta que vem pra. É tipo a história do Superman. O planeta deles é destruído e aí eles saem fugidos da destruição do planeta. Como é que chama aquele bichinho lá que tem a voz fina? É Snarf? É Snarf. Por um motivo muito doido que a gente não sabe ainda, porque a fanfic funciona dessa forma, os Thundercats convivem na África lá junto com o pessoal do Rei Leão. E o Snarf, no seu passeio diário, ele passa pela caverna do Scar e escuta o plano maligno dele pra destruir o reino do Mufasa. Aí ele volta pra falar com o Lion, ele conta, ele fala, nossos irmãos e amigos estão sofrendo um atentado. Vão sofrer um atentado. E aí eles juntam forças para salvar o Mufasa. E aí ele não morre. E essa é a minha fanfic bonita, acabou. E aí você salvou a infância de metade do mundo por não ter a cena triste pra caramba, né? Uhum. Porque daí o Lion pega a espada e fala, olho de Tandera, me mostra a visão além do alcance. Aí ele confirma o que o Snarf escutou. Aí esse já sabe que o Scar vai fazer os Gnu sair correndo. Aí ele chega a tempo de segurar o Mufasa caindo da pedra. E aí os outros seguram o Scar lá. E aí eles dão um jeito no Scar, que eu ainda não pensei também. E tudo fica bonito e todo mundo fica feliz, né? Isso aí. Olha só. Desculpa. Ah, isso aqui, deixa eu ver também que eu achei aqui. Van Helsing e Friends. Nossa, mano. O Van Helsing, vocês escreveram porque eu faço todas essas histórias, né? O Van Helsing precisa de ajuda nas quests dele de pegar a vampiragem e descobre que a vampiragem tá meio escondida lá no museu onde o Ross trabalha. Aí ele vai atrás do Ross pra pedir ajuda pra ele, pra poder se infiltrar no museu e pegar a vampiragem. É isso aí. A vampiragem fica se fazendo de boneco lá, de estátua lá, e ninguém percebe. Fazendo a egípcia, né? Uhum. Um dia o Chandler vai visitar o museu e vê que tinha alguma coisa estranha. Mas como ele faz muita piada, ninguém acredita nele. Mas aí o Van Helsing acredita quando ele conta, né? E aí ele fala, olha só. E aí é isso que acontece. E pra deixar mais dramático, alguém ali do núcleo do Friends podia estar correndo o risco de ser atacado, de se virar vampiro também. Ou já ter virado vampiro, não sei. E tá buscando a cura, não sei. Quem? Quem? Acho que pra ficar mais cômico podia ser a... Como que ela chama aquela menina loira? A Phoebe? É a Phoebe. Acho que eu só queria ver ela sendo transformada em vampiro, passando pra transformação de vampiro. Que mais? Tem mais? Tem. A Múmia e Moulin Rouge. É bom. Eu fiquei imaginando a Nicole Kidman num outfit meio egípcio, fazendo a versão do... Diamonds are the girl's best friend. É muito bom. Nossa, é muito difícil fazer fanfic assim. No susto, né? Mas é complicado. Eu acho que eu sou uma pessoa mais televisão mesmo, na hora de fazer fanfiction. Eu já tentei fazer crossover de... Foi de Harry Potter com Supernatural? Acho que sim. Mas não deu muito certo. Acho que eu não segui em frente, não. E tem Uma vez, quando eu era criança, bem criança, eu já contei essa história. Eu escrevi fanfic sem saber que era fanfic. E eu fiz uns crossover muito louco. Eu juntei Cavaleiros do Zodíaco, juntei Churato e juntei Sailor Moon, mano. Olha só! Eu tinha uns 9 anos e fiz uma fanfic bem bestinha. Você quer que eu conte ela pra vocês aqui, nesse momento? De crossover? Vou pegar aqui, porque eu... Conte o plot da sua fanfic. Não, não vou contar nada, vou ler, porque ela é curta. Peraí, velho. Oh, espera... que bonitinho. Tem guardado. Leitura de fic, leitura de fic. Rapidinho aqui, tem 253 palavras, é curtíssima. Eu fiquei muito boba quando eu reencontrei esse texto, porque eu falei, gente, olha eu escrevendo fanfic sem saber. Então, ó, eu devia ter uns 9, 10 anos, e a gente, quando é criança, não entende o nome dos personagens direito, né? Então é Cavaleiros do Zodíaco misturado com... Acho que essa aqui não tem Churato ainda, essa aqui é só Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco. Na verdade não é bobagem, né? Que eu era criança, eu achava que tava certo. Ó, é assim. Então, personagem que chamava Freya, da saga de... Como é que é o nome da saga, Jesus? De Asgard, lá dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu achava que ela chamava Flare. Eu achava que era Flare. Então tá escrito Flare, tá? E eu vivia confundindo o Aioros e o Aioria, que eram os Cavaleiros de Ouro lá. Justo. Um era de Sagitário e o outro era de Leão. E aí eu confundia os dois. Então aqui, no texto, eu escrevi que era o Aioros. Aiolos com L, bem bonito. Não, Aioros com R, bem lindinho. Mas não, era o Aioria, que era o Cavaleiro de Leão. Não era o Cavaleiro de Sagitário. Então, ó, a história se chama A Paixão. Presta atenção. Ai, que bonitinho. Mariana escrevendo romance desde que se entende por gente. É muito legal que não tem vírgula, tem umas coisas perdidas, não tem ponta. É muito legal. Saramago Style. Saramago Style. Muito bom. E eu acho interessante porque, assim, eu botei ela no Niá pra deixar guardado e mostrar, sabe? Como que a fanfic tá na vida de todo mundo. De certa forma, né? Qualquer história que você escreve pode ser uma e você nem sabe. Aí eu coloquei pra guardar no Niá, se vocês quiserem ler. Então chama A Paixão. Começa assim, ó. Anos atrás, antes de Saori, existiam 7 irmãs. Alpha, Toshi, Flair, olha os nomes. Kitty, Joque e Lua. Esses nomes é baseado no povo lá de Sailor Moon, não lembro mais. Alpha era a mais vaidosa das irmãs e não gostava de Flair, a boazinha. Toshi era a deusa Atena, que gostava de Flair. Certo dia, Toshi desapareceu. Ó, que bagunça. Alpha, que também era deusa, enfeitiçou seus pais que culparam Flair de ter desaparecido com Toshi. Quando ela soube, fugiu de casa. A Flair fugiu de casa, tá? Agora que eu entendi também. Toshi tinha 3 cavaleiros. Aioros, Shaka e Camus. Tá escrito construiu, tá no TNS. Per construiu um barraco para morar, arranjou uns papelões e uns plásticos para poder proteger-se. Aioros era apaixonado por Flair e ela também gostava dele. Aioros foi procurar Flair e achou. Flair fugindo desmaiou embaixo de árvores. Aioros foi embora. Que triste. Nossa! A menina desmaia e o cara foi embora, tipo, acho que nem viu. Depois, Flair ouviu gemido chamando seu nome. Era Toshi dentro de uma cápsula. Flair entrou na cápsula e se sentiu leve. Toshi falou, você agora é deusa Atena e leva este bilhete para mamãe e papai. É verdade. Dá esse bilhete. Ai, meu Jesus. Aqui. Essa parte é muito divertidinha. Ela voltou e disse, voltei. A mãe dela... A mãe delas disse, Flair, você voltou. É, voltei. Isso tá bem condizente com o Cavaleiro Zodíaco, né? Sempre tem o Capitão Óbvio. Eu acho essa parte muito boa. Toda vez que eu leio, eu racho. Porque, tipo, ela voltou e disse, voltei. Aí a mãe disse, Flair, você voltou. É, voltei. É tipo aquele fã vídeo de Cavaleiros mesmo, que fica... Iki, Shun, Seiya, Shun, Iki... Ou aquele outro, que é maligno, maligno, maligno. É bem a mesma coisa. Tem um também, que o Edward Sport, que tá no canal dele, que ele gravou, que é quando os Cavaleiros de Aço aparecem. E ele fala assim, ah, vocês são os Cavaleiros de Aço? Sim, ah, não acredito, mas eles não podem ser os Cavaleiros de Aço. E fica tudo assim, tipo, sei lá, umas cinco vezes em um minuto, os Cavaleiros de Aço. Daí é bem isso, é isso aí. Aí ela continua. Não, mãe, chame o Aioros. Aioros. Ela chama, entendeu? Chama o Aioros. Aí ela responde. Sim, Flair. Lê esse bilhete, minha mãe. Aí no bilhete diz, né? Tá escrito isso. É tudo. Isso é um diálogo que é uma coisa só. Mamãe, sou eu, Toshi. Eu morri e passei meus poderes a Flair. Ela é a deusa Atena. Aí a mãe diz, né? Não tem nada dizendo que é a mãe que tá falando, tá? É só diálogo. Isso é verdade. É sim, disse Flair. Esse bilhete. Isso não é verdade. Aí ela fala, é sim, disse Flair. Toshi de corpo e alma. Toshi de corpo e alma entrou na Flair e disse, é verdade. De repente, Toshi saiu e a Flair desmaiou. E o Aiorus falou, Flair, acorde, eu te amo. Hã? Disse a Flair. Eu também te amo, disse a Flair. O Aiorus foi o que tinha dado vazar na hora que ela desmaiou? É. Que fingiu que não conhecia? Ah. Foi. Eu não sei onde ela desmaiou, acho que ele não achou ela. É, aí ela falou, ó, de novo, ele falou, Aiorus falou, Flair, acorde, eu te amo. Hã? Disse a Flair. Eu também te amo, disse a Flair. Eles se beijaram e casaram-se. Essa é a fanfiction. Acabou. Eu divirto. Muito fofinha sua pequena nana. Do passado. É coisa de criança. E tem uma parte 2. Vocês não têm noção. Tem a parte, mas eu não vou ler a parte 2. Mas tem a parte 2. É uma saga. É uma saga. Aí na parte 2 que tem o crossovão. Que tem tipo os nomes de Shurato. E um monte de gente. Mas eu não vou ler a parte 2. Se vocês quiserem ler a parte 2, tem no Niar. Vai lá. É. Tô como Nana Castro também no Niar. Oh, sim. Quem tá escutando a gente quiser que a Nana leia a parte 2, deixa comentário. Pelo amor de Deus, eu quero a parte 2. Que aí a gente, no próximo Fanficando, mesmo no próximo Fanficast, sei lá por que não, a gente faz essa leitura. Mas aí eu quero bastante comentários pedindo. E Mariana? Oi. Eu achei super bonitinho, assim, você com 9 anos já escrevia bem, achei legal. Sim. Ai, obrigada. Aquelas da Bibitida, ai, obrigada. É, eu tinha uns 9, 10 anos, eu não tenho certeza muito bem de quando foi, mas como eu assistia Cavaleiros do Zodíaco em 94, eu tinha uns 9 anos mesmo. Todo mundo calculando as datas pra saber a idade da Mariana. É só perguntar, gente, eu respondo. Mas não agora, que eu não quero. Eu acho que depois a gente podia fechar com chave de ouro, né, por aqui mesmo, depois dessa leitura e sessão nostalgia, né, da Fic e da Nana. Então vamos ficando por aqui. Foi um fanficando muito bom. Deu pra dar muitas risadas, exercitar a criatividade, momento improviso, relembrar o passado, né? Então, o que dizer desse fanficando que mal acabou e já considero pra caramba, né? É isso aí. Então, como sempre, deixamos aqui para vocês os contatos da gente e do Fanficast. Nós temos, então, a página no Facebook, facebook.com/fanficast.br. Temos nosso Twitter, que é @fanficast. Tô sempre lá também. Vocês podem mandar suas perguntas, se vocês quiserem saber da parte 2, se quiserem saber quanto eu tenho, eu respondo lá para vocês. Brincadeira. O que mais? Tem o nosso e-mail também, né? Que é o contato@fanficast.com.br. Pra você mandar a sua fic pro concurso de leitura de sinopse do Fanficast. Todo episódio do Fanficast, antes de começar o episódio, a gente faz as leituras das sinopses vencedoras. Então, pra participar, manda ali a sua sinopse pro nosso e-mail. É isso aí. Você encontra a gente também no Twitter, separadamente. Afinal, né? Somos 3 pessoas, não uma só. Então, eu estou no @nanacastro. A Ana está no... E boa pergunta, preciso ver meu Twitter agora, porque eu já não lembro mais. Então, a Thalita está no... @ThalitaSouza. Souza com Z, hein, gente? Ah, é isso aí. E a Ana ainda está procurando o Twitter não, dela. Não, não, não estou. Vocês me encontram ali no Twitter por @AnaRosaLeme. E também no Instagram por anarosa.lc. Altas selfies, brincadeira. Então, também não esqueça de assinar a nossa newsletter e dar 5 estrelas pra gente lá no iTunes. Se você escuta pelo iTunes, certo? Se você escuta pela Apple ou nos feeds aí da vida, dá umas estrelas bonitas pra gente, assim, bem brilhantes. Isso ajuda a gente aí a subir na vida. Fazer a gente ficar famoso, virar influencer e receber pra gente pelo correio. É isso aí. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que a gente não tenha traumatizado ninguém com essas combinações inusitadas. E a gente quer ver o seu comentário. Se vocês tiverem algumas ideias com isso que a gente falou, escrever fanfic, mãos à obra. Ou se vocês são bons de ilustrar também, criar fanarts e capas. Manda tudo pra gente, que a gente vai adorar receber. E depois passar, né, divulgar aqui no Fanficast. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Alô, microfone no teste tá baixinho. Mas porque eu não consigo arrumar o negocinho. Sem dar risada da minha desgraça. Porque, como surgiu essa ideia? Estava eu, um belo dia, vendo meus fanvídeos, fanfilmes de Star Trek no YouTube, quando os sugeridos apareceu ali Odete e Khan. E eu, quem é Odete no Star Trek, tá ligado? Falei, não tem Odete. Eu cliquei e eu vi que era um vídeo que alguém fez com cenas meio crossover, sabe? Do Khan, da Timeline Kelvin, com a... Sabe a Odete, aquela princesa Cisne lá? Como que chama aquele filme? É Barbie no Lago dos Cisnes. Não. É a Princesa Encantada. Ai, que louco. Ai, ai. Eu falei, como assim? Não. Eu falei, quem é que teve a ideia de juntar esses dois? Não é possível. Essa ideia tem que ter saído de um gerador aleatório de crossover, sabe? E aí eu fui procurar se tinha realmente. E aí, não é que tinha? Gente, o Vitas tem um clipe muito louco. Ele tem um clipe lá... Vocês já sabem disso, né? Por que eu tô falando? Vitas, é um clipe muito louco. Nunca imaginei. Nunca imaginou, né? Você achava que ele era um cantor para velhinhos, né? Tipo... um Roberto Carlos da Rússia, né? Só que não. Exatamente. Eu ouvi falar que é mais ou menos isso aí agora. Que ele já passou a fase louca e agora ele é o Roberto Carlos da Rússia. É isso mesmo. Mas ele voltou a fazer clipe doido. Voltou? Ah, meu Deus... Ah, eu entrei numa, assim, fluxo de ideias de fazer fanmix pro Chip. Deixa eu ver que música que eu botei. Tem, nessa conversa do WhatsApp, a gente pegou o Bad Romance e ficou colocando as partes, assim, o que servia pra música. Ah, teve também aquela Don't Call My Name, Alejandro. A Alejandro também faz parte desse fanmix. Ela caiu num buraco chamado Vitas Lady Gaga. Já foi embora. Agora ela não consegue sair mais. Não buraco. Consigo. I'm not your babe, I'm not your babe. Fernando, don't wanna kiss. Eu não vou falar mais, não vou cantar mais isso, não. Tudo fica bonito e todo mundo fica feliz, né? Isso aí. Olha só. Desculpa. Eu faço fanfic e peço desculpas. Eu faço fanpic e peço desculpas. Fanpics, desculpas. Sendo transformado em vampiro. Passando pra transformação de vampiro. Ó o trem! Ó o trem! Você vê, esse fanficando é tão caos. Tem até trem. Olha eu que... Eu tava pensando que a Mariana tava lendo as sinopses, que tipo, eles estavam gerando sinopses aleatórias, sabe? Demorou um tempo pra eu entender que ela tava criando a sinopse. Não, minha amiga, isso está saindo da minha cabeça. É o flow da Mariana. Tô como Nana Castro também no Niab. Ou você. Pode falar. Não, pode falar. Não, já acabei. Não, fala você. Não, fala você. Malegno. Aqui no Fanficast. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau. Dessa vez a Thalita não demorou tanto pra dar tchau, né? Eu ia falar, a Thalita nunca dá tchau. Aí ela falou.